A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço. Saudamos os senhores ouvintes da Rádio Boa Nova. Vai ter início o 11º programa, A Escola e o Meio. Agradecemos a sua atenção. Ao longo do programa ficamos com a boa música sugerida pelo João Oliveira. E para começar, uma boa notícia do âmbito do reino animal, com Nós e os Animais e Inês Brás. Mulher transforma a sua casa num asilo para cães idosos, um santuário para eles descansarem. Apesar de muitas pessoas gostarem de adotar cães mais novos, todos eles envelhecem e, no final, os que não tiveram a sorte de serem acolhidos por uma família, geralmente não ganham muitas outras oportunidades. Mas o que Stacy Eric faz é um exemplo para todos. Stacy, de Morrisville, Pensilvânia, tem um lugar especial no seu coração para os cães idosos. Ao ver os seus próprios animais de estimação envelhecerem, Stacy ficou mais consciente do grande número de cães idosos em abrigos. Foi assim que nasceu o Happy Tales Rescue and Apartment Home, um lugar especial para cães especiais. Stacy já tinha dirigido um resgate antes e, com isso, ajudou a colocar milhares de animais em novas casas. Atualmente, ela é voluntária em uma organização de resgate local. Muitos dos cães, atualmente, sob os seus cuidados no local, tomam medicamentos e precisam de consultar especialistas regularmente, o que gera custos enormes. Um dos cães que mais destaca para Stacy chama-se Margarita. Ela chegou num abrigo cheio de pulgas e sem pelo. Ela devia ter sido sacrificada às 17 horas do dia em que a voluntária salvou a sua vida. E são estas histórias que nos inspiram verdadeiramente. Sem dúvida, uma bonita história. Quando nós ouvimos falar tanto de abandono e de maus-tratos, esta senhora resgata animais idosos, porque normalmente sabemos que é mais difícil cuidar de um animal idoso, porque a conta com o veterinário provavelmente é mais elevada e porque exige mais cuidados. Mas exige sobretudo amor, não é, Inês? Verdade. Por isso, Inês... Senhor ouvinte, não maltrate nem abandone a sua estimação, pois é o seu melhor amigo. E é por gostar tanto de animais que a nossa Inês daqui a uns anos vai ser veterinária. Verdade. Portanto, isto já é uma ideia que vem desde quando? Desde há muito tempo, desde criança, acho desde, que... E que se mantém. Que se mantém, continuas fielmente. Continuas convicta que é o curso que te vais candidatar no próximo ano. Uhum. Continuo perfeitamente convicta. É que já só falta um ano e pouco, Inês. Verdade, já falta muito pouco. Já agora, onde é que tu queres ir fazer a licenciatura? A Vila Real. Longe? Longe? Porquê Vila Real? Tens boas referências da licenciatura lá? Sim, acho que sim. Pessoas que conheceram lá o curso e que dizem que gostaram bastante. Aliás, a licenciatura é mestrado integrado, não é? Sim, exatamente. É de quantos anos? 5? Acho que sim. 5 ou 6. Muito bem. Sim, senhor. E depois, onde é que a menina quer trabalhar? Quer vir para Oliveira do Hospital resgatar animais? Não é propriamente assim dos meus primeiros planos. Acho que... Gostaria de trabalhar no estrangeiro. Não digo permanentemente, mas assim. Gostavas de ter uma primeira experiência de trabalho no Sim. estrangeiro? Ou até viajar e fazer voluntariado em países como a África, por exemplo. Meu Deus. Nessa área. Muito bem. Gostaria de me aventurar. Sim, senhor. Acho que se tivermos clube de rádio, vamos ter aqui muitas aventuras para contar com a nossa Inês nos próximos anos. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Já foram reveladas as 16 canções que irão concorrer ao Festival da Canção deste ano. As semifinais acontecem a 22 e 29 de fevereiro e a final está marcada para 7 de março em Elvas, no Alentejo. As músicas são do intérprete Luís Caracol, Igos Liberdade, e a música chama-se Dói-me o País. A música Rebellion, do intérprete Blessed. Quero-te Abraçar, de Cláudio Frank. Diz Só, de Katie. Cegueira, de Dúbio, com o mais 351. Não Voltes Mais, de Elisa Rodrigues. Gerber Amarela do Sul, de Filipe Sambado. Cubismo Envesiado, de Judas. Abençoado, de Jimmy P. O Dia da Manhã, de Ian Mugnzik. Medo de Sentir, de Elisa. Copo de Gin, de Niera. Mais Real que o Amor, de Tomás Luzia. Agora, de Jazz. Movimento, de Trolls Plus The Shine. E Passe Partout, de Bárbara Tinoco. We'll be right back. 100.2 Oliveira do Hospital. Ok. Mudamos de assunto e vamos para a consciência ecológica e preservação do ambiente. Desta vez não é com a Francisca Rodrigues, que continua nos magníficos treinos de hóquei da seleção, mas ficamos com o André Silva. Codorniz comum é ave do ano 2020, mas está sob forte ameaça. A codorniz comum, cujo habitat diminuiu 30% em Portugal na última década, foi eleita ave do ano 2020, por votação de cibernautas portugueses e espanhóis, anunciou a Sociedade Portuguesa para o Estudo de Aves. A votação na internet decorreu em janeiro. Em comunicado, a SPE avisa que a codorniz, apesar de ser uma ave comum em Portugal, poderá vir a ser uma espécie ameaçada se não forem implementadas medidas para travar o desaparecimento da diversidade natural dos campos. Segundo a SPE, a área de distribuição da codorniz comum caiu 30% em Portugal nos últimos 10 anos, em resultado das alterações nas práticas agrícolas, como a expansão das monoculturas, o desaparecimento dos pousios e a eliminação das sebes e margens. A pressão da caça, o aumento do uso de herbicidas e inseticidas, a contaminação genética e as alterações climáticas são outros fatores apontados pela SPE que poderão colocar em risco a sobrevivência da codorniz comum. A população ibérica de codorniz comum é a mais importante da Europa Ocidental, mas se não se fizer nada para valorizar a agricultura extensiva de sequeiro, vai seguir o caminho de outras espécies ameaçadas. Pois, infelizmente, o reino animal está a ficar muito afetado por todas as alterações que estão a acontecer na agricultura, nos seus habitats e também devido às consequências das alterações climáticas. É mais uma ave em risco em Portugal. Rádio Boa Nova. Vamos visitar uma zona bonita do país, Mafalda, que nesta altura é especialmente bonita. Desta vez proponho aos senhores ouvintes a Rota das Amendoeiras em Flor. Durante os meses de fevereiro e março, as amendoeiras em flor proporcionam um espetáculo de cores que se estende pelos vales do Douro. A paisagem envolvente adquire tons mais claros, transmitindo uma sensação de paz e deslumbrando qualquer pessoa. Os primeiros botões de flor da amendoeira surgem um mês antes da primavera, anunciando a estação mais florida. Desde a segunda semana de fevereiro até aos primeiros dias de março, as amendoeiras florescem e o Douro adquire uma imagem nova, mais colorida, pura e serena. Os vales despidos pelo inverno adquirem uma nova roupagem, em tons branco e rosa. A amêndoa é um dos frutos mais produzidos na região do Douro, principalmente nos concelhos de Feixe de Espada à Cinta, Mogadouro, Torre de Moncorvo e Vila Nova de Foscoa, que se inserem na Rota das Amendoeiras. Como forma de festejar o belo fenómeno natural, estes concelhos organizam várias festividades durante esta época, por forma a que esta bela região repleta de árvores floridas não passe despercebida a ninguém. Em Feixe de Espada à Cinta realizam-se a Feira Transfronteiriça das Arribas do Douro e a Festa dos Gostos e Saberes, onde é ressalvado o artesanato regional e ibérico. Em Mogadouro, a festa começa também no final de fevereiro com a Feira Franca de Produtos da Terra. As festividades prolongam-se durante o mês de março com o encontro de paliteiros do Conselho de Mogadouro, o Festival de Folclore das Amendoeiras já em março e um percurso de PTT pelas Amendoeiras. Em Torre de Moncorvo não falta animação musical, além da Feira de Produtos da Terra e Stock. Vila Nova de Foscoa acolhe várias atividades de cross, em torno dos campos de amendoeiras em flor, para além do Festival de Folclore, Feira Franca e Passeio de Cicloturismo. Reza a lenda que as amendoeiras surgiram em Portugal antes de este ser reino, no tempo dos mouros. Um jovem rei terá sido responsável por tal cultivo, pois queria agradar à sua princesa nórdica, que sentia saudades da neve. Quando as amendoeiras florescem, assemelham-se a um manto de neve, que cobre o horizonte, com a vantagem de não serem frias e de aromatizarem o ar, com o doce perfume que anuncia a primavera. Faça esta visita e deslumbre-se com a natureza. Sem dúvida, esta pode ser a marcação para um dos próximos fins de semana, fevereiro ou início de março, para apreciar este espetáculo lindíssimo das amendoeiras em flor. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com notícias, com uma notícia interessantíssima que nos traz hoje a Maria Pedro, sobretudo muito interessante para os jovens da vossa idade. Early Birds. Quando os miúdos ganham asas no voluntariado internacional. Seja qual for o destino, o objetivo é ganhar asas, voar alto e mais longe. É só escolher a data e reservar voo. Ser um early bird é ganhar o mundo e encetar aprendizagens de uma vida. Nenhum jovem vem igual de uma viagem destas e já temos repetentes. Quem o diz é Catarina Anastácio, fundadora da Early Bird, que após 20 anos de carreira jurídica, decidiu abraçar sonhos a tempo inteiro, os seus e os dos outros. Viajar e educar eram duas grandes paixões e hoje não há nada que chegue ao privilégio de viver estas viagens e assistir a estes momentos com os que vão daqui e os que estão lá, Todos ganham, só há vantagens, confessa a jurista. Mãe de três filhas e defensora de uma educação experiencial e aberta ao mundo, viu-se aflita para encontrar para as filhas, em Portugal, algo parecido com o que acabou por criar em 2017. Foi Catarina Anastácio que organizou a viagem inesquecível para a filha, e no regresso a casa já não fazia sentido voltar para os escritórios como jurista da autoridade de concorrência. Fundou a Early Bird com a missão de proporcionar experiências educativas, inovadoras e impactantes através de diversas atividades para estimular nos jovens o desenvolvimento de soft skills, ferramentas tão importantes quanto os graus académicos nos currículos. Autonomia, responsabilidade, comunicação, relacionamento, trabalho em equipa, curiosidade, pensamento crítico, resolução de problemas e resiliência, alicerces para a felicidade, sucesso e pegada no mundo. E mais importante que tudo, empatia. Catarina explica, um early bird é um miúdo que saiu do ninho, abriu as asas e se lançou ao mundo, descentrou-se de si próprio e largou o campo de visão. Descreve a fundadora, que conta na equipa com a amiga Sofia Moura, também com três filhos e formada em Economia e Marketing. As duas partilham a crença de que confrontar pessoas tão jovens com realidades tão diferentes e às vezes tão duras é moldar para sempre a forma como vão interagir consigo próprios, com os outros e com o mundo, explicam ao Observador. Todos os programas têm um líder de grupo e requerem encontros de preparação em Lisboa. E há de tudo e para todos os gostos, dos jovens que podem ir sozinhos, com amigos e até em família. O preço inclui todo o pacote e pode ir de 2.000 euros a 3.200 euros por pessoa. Direitos humanos, aventura e voluntariado, vida animal, sustentabilidade, tradição, cultura e línguas. As inscrições estão abertas para os programas de 2020 em earlybird.pt. As asas garantem reserva para quem queira voar alto, muito alto. Uma coisa é certa, depois da aterragem, a vida em terra firme já não será a mesma. Pois, estes são programas de facto muito aliciantes para os jovens porque lhe proporcionam experiências diferentes em contacto com realidades absolutamente novas, como por exemplo em África ou na Ásia ou na América Latina. Seria um projeto muito interessante para muitos dos nossos jovens, e infelizmente é caro, como estamos a perceber. Mas, se calhar, fica aqui o repto para quem estiver interessado. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Ficamos agora com a Bárbara Coquim e com o tema Jovens Atentos. E, ao que parece, também é um assunto que interessa muito aos jovens. É verdade, trago um estudo que certamente vai interessar e, muito provavelmente, preocupar todos nós. Metade dos alunos das universidades e politécnicos nacionais estão em burnout, indica um estudo da autoria do professor do Instituto Superior de Psicologia Aplicada, João Marouco, que será apresentado no Congresso Nacional de Psicologia da Saúde. De acordo com o levantamento feito pelo investigador, 52% dos alunos estão exaustos, e é na Universidade de Aveiro que se observa a incidência mais elevada, com 64,9% dos seus alunos a apresentarem sintomas. A situação agora é deveras preocupante, alerta o investigador. O mesmo estudo feito em 2012, com base no inquérito apenas a estudantes de Lisboa, dava conta que apenas 15% deles estavam em burnout. Com contactos com outros professores e com alunos, tenho constatado que os níveis de exaustão entre estes estão mais elevados e que a descrença sobre o que irão fazer com o que estão a estudar é também maior. O estudo, que contou com 1.066 inquéritos a estudantes universitários, mostra que é na área das ciências biológicas que os valores médios de burnout se apresentam mais elevados. 3.75 numa escala de 0, nunca, a 6, sempre. Seguem-se-lhe ciências exatas, 3.54, ciências da saúde, 3.46, e ciências sociais e humanas, 3.18. Os anos da Troika acentuaram muito a descrença dos estudantes quanto ao seu futuro profissional, que ainda permanece, porque a situação socioeconómica do país continua a ser difícil. Surpreenderam-te estes valores? Não faço ideia, vou ser muito sincera. Mas tu para o ano vais estar lá, também no ensino superior. Ficaste preocupada? É assim, surpreendeu-me porque, por um lado, não é tão comum, eu acho, que na cabeça de todos nós, quando alguém vá para o ensino superior, ser tão sobrecarregado. Claro que temos noção de que o ensino em Portugal continua muito conservador e não tão modernizado quanto deveria ser, o que lhe dá um caráter muito mais teórico e mais amassador, podemos dizer assim. No entanto, estes números em concreto é que me assustam, porque são realmente muito elevados. Portanto, 64% dos alunos numa faculdade apresentarem sintomas de exaustão a nível extremo, acho extremamente preocupante. E para alguém que daqui a poucos meses estará no ensino superior, mais preocupante é ainda. Como é óbvio. Porquê que tu achas que há esta situação de exaustão? Terá a ver com a pressão dos próprios cursos, onde os alunos andam, da exigência que lhes é feita, da concentração dos exames e das frequências? Estamos num pico agora, não é? Os alunos estão a fazer, alguns estão em férias de ponto, mas outros ainda estão a fazer recursos, não é? Estão à espera da saída das classificações. Acho que é um culminar de diversos fatores. Quem vai para uma faculdade normalmente está numa cidade diferente. Portanto, a toda a exaustão, a todo a pressão que o curso em si acarreta, e claro, um estudo contínuo para as frequências, também temos que ter em conta que estamos numa cidade diferente, sem os nossos pais. Longe, portanto, da família. Longe da família, portanto, temos que ser nós a fazer as vidas domésticas, a cozinhar, fazer as nossas próprias refeições. Depois também conciliar a vida académica, que também é um ponto fulcral e que nem sempre é assim tão fácil de conciliar, com toda a pressão que ser um estudante acarreta, porque não só o curso e as matérias que é preciso estudar, também o pensar no futuro, nem que seja pensar no mestrado que se vai fazer, ou menos pensar nas saídas profissionais do mesmo curso. Pois, isso, por justiça, o estudo também agrava o stress, não é? Não temos um mercado de trabalho muito aprazível neste momento, portanto, que seja tão fácil de entrar na área que queremos, e com bons ordenados, portanto, não é nada fácil em Portugal. E a pressão universitária também não é fácil, portanto, todos estes fatores acabam também por acrescentar a pressão de ingressar no mercado de trabalho, que não é nada fácil, dado que não temos um mercado de trabalho aprazível para os jovens, porque não há remunerações assim tão boas para se entrar nas áreas em que se quer, pois há sempre a possibilidade de ou se ficar num trabalho que não é o que se ambiciona, ou ter que ir para o estrangeiro. Portanto, acho que neste momento não é assim tão fácil ser estudante, porque há muita pressão envolvida. No entanto, tu e o André no próximo ano já estarão lá no ensino superior, também é bom que os alunos levem a noção de que é preciso ter capacidade para relaxar, para não entrar em stress excessivo. Claro que sim, é preciso saber-se jogar com todos os fatores e conseguir conciliar o tempo da melhor forma possível. Claro que é muito bonito estar a dizer isto. E não entrar em pânico. Mas na prática, se calhar, não é assim tão linear. Até porque, por vezes, há faculdades que têm as frequências muito próximas umas das outras. Sim, sim. E depois óbvio que há alunos Há muitos alunos que têm que jogar, como, por exemplo, não fazem uma disciplina por frequência porque é na mesma semana que outra, ou se calhar mais importante ainda, depois terão que fazer por exame, o que faz com que tenham que ficar muito mais tempo depois até nas férias na própria faculdade. Mas é a forma que se arranja para se conseguir conciliar o tempo, a gerir da melhor forma e até ter melhores notas. Isto sempre aconteceu. Eu recordo-me que na faculdade cheguei a ter 3 frequências na mesma semana e achávamos já um exagero. Mas eu hoje já ouvia, presentemente, já ouvia estudantes universitários dizerem que já chegaram a ter 2 frequências no mesmo dia. O que, se compararmos com o ensino secundário, que já procuramos espaçar os testes, para os alunos terem direito, obviamente, a ter alguns períodos de descanso e a não entrarem em stress, e nas faculdades muitas vezes não se tem em conta isso. Daí que depois os alunos têm que fazer esse tipo de estratégia que tu acabaste de dizer. Não vão a uma determinada frequência porque preferem depois deixá-la para o exame. Mas é importante os alunos irem com a noção que, obviamente, já ouviram aqui falar uma série de caloiros, que, obviamente, o nível é o ensino superior, é mais exigente, o volume de matéria é muito maior. É outro grau de ensino, é óbvio que as coisas vão complicar e vocês têm que ir também com essa consciência e depois não entrar em pânico, não é? Porque senão, a certa altura, logo no final do primeiro semestre, já está tudo a fritar os miolos, como vocês costumam dizer na gíria, não é? E não vale a pena, porque aí o que depois dá é depressões, é alunos que entram em estado crítico e que já não conseguem fazer os exames, que abandonam os cursos, que acham que não conseguem, não é? Porque isso depois pode desencadear problemas de saúde graves. E isso não convém. Há que saber gerir as coisas. É isso mesmo. E manter a calma, manter a é calma. Muito importante. Muito bem, agora para desanuviar, nada melhor do que ir ao cinema. Com um clássico, com o nosso Eduardo Badro. Boa Nova, Rádio. Irresistível. Hoje sugiro Mulherzinhas, um dos filmes mais nomeados deste ano para os Oscars. No total, a produção realizada por Greta Gerwig está a concorrer a 6 categorias nos prémios mais importantes da indústria do cinema. Chegou às salas portuguesas no dia 30 de janeiro. Na verdade, esta é só uma das muitas Vidas de Mulherzinhas, a história criada pela autora americana Louisa May Alcott, que foi publicada pela primeira vez em livro em 1868. Desde então foram inúmeras as adaptações. Houve peças de teatro, espetáculos de balé e musicais, óperas e várias adaptações ao cinema e à televisão. Desta vez, a realizadora Greta Gerwig pegou na história clássica, que tanto a inspirou ao longo da vida, e fez a própria adaptação. Neste caso, a escrita da obra está totalmente na íntegra da história. E a autora não é Alcott, mas sim a protagonista do enredo, Jo March. Ou seja, Mulherzinhas, de Greta Gerwig, é uma história do nascimento de uma artista. Uma mulher artista numa época não muito fácil para as mulheres, muito menos para as histórias sobre mulheres com um ponto de vista feminino. O elenco está cheio de estrelas. Tanto é uma história sobre uma série de raparigas a crescerem, como uma própria saga de uma família, e um filme com uma perspectiva feminista sobre os objetivos e as escolhas das mulheres. A autora original, Louisa May Alcott, foi uma das primeiras mulheres na sua região a inscrever-se para votar, ainda no século XIX, em 1879. Mulherzinhas pode continuar a fazer história na noite dos Oscars, cuja esta gala está marcada para 9 de Fevereiro. Está nomeado para melhor filme, melhor argumento adaptado, melhor guarda-roupa, melhor banda sonora, melhor atriz e melhor atriz secundária. Por estes motivos, não pode perder este filme. Sem dúvida, aqui está uma ótima sugestão para o seu fim de semana. FM Boa Nova. Lá no bar, rapaz triste, ninguém o via. Pobre moço, chorava, acusava a companhia por um amor talvez passado, que a alma lhe entristecia. E assim, em pranto, ele se ria. Sabe pouco dia do momento não desejada, nem outro. Energias libertadas no universo que não está pronto. E assim o rapaz ficava louco. E por falar em boas sugestões, nada melhor que uma boa leitura, com a Matilde Gouveia. António Lobo Antunes nasceu em Lisboa em 1942. Estudou na Faculdade de Medicina em Lisboa e especializou-se em psiquiatria. Exerceu durante vários anos a profissão de médico-psiquiatra. Em 1970, foi mobilizado para o serviço militar. Embarcou para Angola no ano seguinte, tendo regressado em 1973. Em 1979, publicou os seus primeiros livros, Memória de Elefante e Os Cus de Judas, seguindo-se em 1980, Conhecimento do Inferno. Estes primeiros livros transformam-no imediatamente num dos autores contemporâneos mais lidos e discutidos no âmbito nacional e internacional. Hoje sugiro Os Cus de Judas, a dolorosa aprendizagem da agonia. Assim classifica Lobo Antunes a Guerra de Angola, fracção da Guerra Colonial Portuguesa. Assim se assume o processo a que é submetido o leitor na descoberta daquele que é o segundo livro do autor. Encontramos-nos perante um testemunho. Ao evoluirmos gradualmente na sua leitura, vamos desmontando a guerra do ultramar, sendo guiados através dos 27 meses que o narrador se encontrou ao serviço da pátria portuguesa, partindo do relato do narrador, das experiências a que foi sujeito e da forma como as interpreta e como elas lida. Traça-se um percurso que desembarca inevitavelmente na conclusão do gigantesco, inacreditável absurdo da guerra. Decadência, pestilência, se é morte, adicionando canalice, violência e absurdidade, poder-se-ia reunir as palavras-chave basilares de tal exposição. O autor, de resto, dando plena expressão à frontalidade da sua escrita impúdica e grosseira, consegue uma harmonia preciosa entre a violência do narrador e a rudeza dos termos empregue. As palavras ganham, portanto, uma credibilidade muito maior, fidelizando-se à realidade. O propósito deste livro: fazer atentar na marca indelével com que a guerra manchou e assombrou alguém, e alguém em quem tantos podem rever. Lembrar sempre para não repetir. Boa leitura. Pois, esta é uma leitura um bocadinho difícil, porque tem o contexto da guerra colonial, onde o autor esteve, mas é sempre um bom exercício ler Lobo Antunes. Sugerimos vivamente. Rádio Boa Nova. Bem, ficamos agora com os bons conselhos do nosso André Silva, e desta vez, os senhores ouvintes, se não sabem, vão perceber porque é que desde pequenino se deve torcer o pepino. Desta vez vamos falar de agricultura, e mais precisamente de pepineiros. Ora, os pepineiros são uma planta curiosa, já que podem ser plantados em todas as alturas do ano, e ainda porque tanto dão a sua hortaliça como o seu fruto, o pepino. Agora atenção, ele é rico em potássio, o que proporciona flexibilidade aos músculos e dá elasticidade às células que compõem a pele. Comer muitos pepinos resulta no rejuvenescimento da pele, especialmente do rosto. Para dar melhor forma e sabor a estas plantas, devem-se retirar uns olhinhos para que os pepinos se desenvolvam. Se não for feita esta pequena poda, os pepinos não crescem da melhor maneira porque criam uma rama sem valor e adquirem um gosto desagradável. Assim, como é necessário dar a melhor forma aos pepinos, também é necessário moldar o caráter das crianças, mais cedo possível, para que sejam melhores do que o homem de hoje. Para todos os pais, avós e familiares, lembrem-se que de pepino é que se torce pepino. E o que nasce torto, não se endireita. É mesmo, de pequenino é que se torce pepino. A sabedoria popular diz muito. Mas essa história de se ter retirar esses olhinhos aos pepinos foi uma boa recomendação que eu desconheci e vou tratar disso nos pepineiros que virão aí na primavera. Muito bem, aprendemos sempre contigo, André. 100.2. Fique bem, fique com a Boa Nova. Bem, e agora ficamos com a política, porque matéria sobre política nacional e internacional é o que não falta, não é, Bárbara Coquim? É verdade, esta semana tive sérias dificuldades para selecionar as notícias mais pertinentes porque temos uma semana muito quente a nível de política, tanto nacional como internacional, e acredito que é tudo pertinente para trazer aos senhores ouvintes. Mas vou começar com o grande elefante na sala, que agora já está a sair, que é a grande questão do Brexit, a que, como os senhores ouvintes sabem, já há cerca de 3 anos, mais de 3 anos, que o Brexit está para se concretizar e, finalmente, no dia 31 de janeiro, o Reino Unido saiu oficialmente da União Europeia. E o certo é que traz bastantes consequências negativas, pois claro, tanto para a União Europeia como para o Reino Unido. Sendo que nós aqui, que continuamos a ser grandes cidadãos europeus, nos vamos ressentir mais com toda esta questão. A nível da população, a saída do Reino Unido da União Europeia significa a perda de 66 milhões de habitantes, isto é, cerca de 13% da população, o que faz um total de 446 milhões que passaremos a ser habitantes europeus, que éramos cerca de 500 milhões, como os senhores já sabem, passaremos a ser 446 milhões. E agora aqui uma pequena curiosidade. Segundo o acordo de saída, tanto uns como outros, portanto, tanto cidadãos europeus como cidadãos britânicos, mantêm os direitos de residir e trabalhar no país de acolhimento. Mas no caso dos europeus que vivem no Reino Unido, têm que se registar. A liberdade de circulação aplica-se até ao final do ano, mas o que acontece em 2021 ainda tem que ser negociado por ambas as partes. Também a nível do território, com o Brexit, a União Europeia perde cerca de 5,4% do seu território. O Reino Unido representa cerca de 243 mil quilómetros quadrados, e a União Europeia volta a ter novamente 27 países, como o que aconteceu entre 2007 e 2013, que foi com a adesão da Bulgária, portanto, em 2013. Mas o inglês continua a ser uma das 24 línguas oficiais, devido à Irlanda continuar a ser, uma das Irlandas continuar a ser europeia. Também o PIB vai descer cerca de 2,7 bilhões de dólares. No ano passado o PIB europeu foi 18,3 bilhões de dólares, e sendo que 2,7 desses eram referentes ao PIB britânico. Estima-se que o PIB tenha crescido 1,5% na UE em 2019, e que agora muito provavelmente o ritmo vai ser, o ritmo de crescimento será inferior. Perdemos também 16 empresas, dado que de 115 das empresas na lista das 15 mais ricas do mundo eram da União Europeia, e agora vamos perder 6, que são 6 empresas de grande peso. Perdemos também grandes universidades. 343 universidades no ranking de Xangai pertenciam à União Europeia, e destas 61 eram britânicas, que era quase um quinto, 17,8%. E portanto também é uma perda significativa. A nível do Conselho de Segurança, dos 5 membros efetivos com direito de veto, 2 eram europeus, porque tínhamos a Inglaterra e a França, agora passa a ser só a França, sendo que os restantes é a Rússia, os Estados Unidos e a China. A nível da ciência também vamos ter uma determinada baixa. Perdemos 21,5% dos prémios Nobel que já foram atribuídos ao longo dos anos. Portanto, como os senhores ouvintes podem ver, é uma perda significativa para a União Europeia. Acredito que a União Europeia se consiga recuperar rapidamente, mas será uma perda mais significativa ainda para o Reino Unido, que acredito que com a instabilidade que se possa surgir, vão acontecer desanexações, nomeadamente da Escócia e, quiçá, da Irlanda do Norte. Mas estamos aqui para ver. Acredito que se a União Europeia perde, os Estados Unidos vão perder ainda mais. Portanto, o Reino Unido vai perder ainda mais. Sim, de facto, foi o grande acontecimento internacional dos últimos dias. Foi, de facto, a concretização do Brexit. Não foi uma coisa boa para a Europa, provavelmente não será bom para o Reino Unido, e a história do futuro dirá. É isso mesmo. Agora vamos um pouquinho à política nacional, que aqueceu muito durante esta semana, e trago aqui a 3 temas muito pertinentes, sendo que 2 deles são acerca dos 2 partidos mais pequenos, que acho que merecem serem falados, porque têm sido o tema da semana por diversas vezes. Começando pelo Partido Livre, a Joacine deixa de representar este partido e passa a ser uma deputada não inscrita a partir de hoje. Portanto, foi retirada a confiança política a esta deputada do Livre, que era deputada única, como os senhores ouvintes sabem, eleita pelo Círculo Eleitoral de Lisboa, que passará agora a ser deputada não inscrita, que perderá grande parte dos seus privilégios enquanto deputada, dado não fazer qualquer sentido participar nos debates quinzenais. Não irá apresentar moções por nenhum partido, não sei até que ponto é que poderá apresentar a nível individual, duvido muito que isso seja possível. No entanto, a deputada continuará a ter o assento na Assembleia da República. E ela diz que quer continuar? Exato, até acabar o seu mandato. Dizer ainda que, obviamente, será muito limitada o seu trabalho no Parlamento, sendo que lhe vai ser cortada para metade as suas despesas políticas, Mas veremos qual será o futuro do livro. Acho que está a perder, sem dúvida alguma, muita credibilidade. Duvido que será eleito nos próximos 4 anos novamente. Acho que já foi suficientemente mal para... Então, pouco não, tempo. Inclusive para cerca de 50 mil eleitores que votaram neste partido e que realmente confiaram numa mudança. E que devem estar defraudados. E aí até eu próprio acreditei quando vi este partido que realmente seria uma nova voz para os partidos de esquerda. Dado que o Bloco de Esquerda está a cair no seu grande populismo, não é? O Bloco de Esquerda que foi uma grande lufada de ar fresco, na minha perspectiva, para a esquerda em Portugal. E pensava que o livro seria algo que viria também abrir bons ares para esses lados. Acho que foi uma desilusão. E se eu que tenho ideologias um pouco mais de direita, acho isso, portanto, gostaria também de saber a opinião de alguns dos eleitores e mesmo dos militantes deste partido. E agora, fazendo uma grande, grande, grande viragem à direita, fazer aqui um pouco da análise política desta semana do Chega, que foi uma semana cheia de polémicas, podemos dizer assim, neste partido. Portanto, houve um comício no Porto, na qual, enquanto se cantava o hino nacional, um dos simpatizantes deste partido fez a saudação nazi enquanto cantava este hino. Atenção, senhores ouvintes, a saudação nazi foi usada pelos romanos como um símbolo de apreciação pela pátria. Portanto, não é saudação nazi, é uma saudação romana. Acho que é importante esclarecer esta situação para que não haja mal-entendidos, isso mesmo. E então, à porta deste comício, o senhor André Ventura foi entrevistado, e questionaram-lhe se o que é que aconteceu e o que é que ele achava deste gesto. Disse que foi um comportamento estranho, que não são dos ideais que o partido Chega comunga. A mim que já viu situações dessas acontecer, mas que sempre se resolveram de forma pacífica. Mas quando questionado sobre se há ou não lugar para neonazis no partido, o André Ventura respondeu que não há, porque só há lugar para quem respeita o espírito democrático dentro do que é o Estado de Direito. Portanto, não se pode conotar o Chega como quaisquer movimentos extremistas ou raciais. Portanto, foi esta a opinião do André Ventura, que, portanto, tem um partido muito democrático, onde não pisam, onde não pisa qualquer pessoa que não seja democrática e que não comungue dos ideais do nosso Estado de Direito. Para terminar, dizer que temos um partido que, ainda que este partido, ao contrário do LIVRE, tem estado a subir imenso nas intenções de voto. Uma sondagem recente diz que, se as eleições fossem agora, portanto neste nosso presente, o Chega teria 6,2% dos votos, igualando a CDU e ultrapassando o PAN. Portanto, já teria assim uma grande mancheia de deputados e que, na minha perspectiva, seria um tanto quanto prejudicial para o nosso país, mas esperemos para daqui a 4 anos, mais ou menos, para ver o que é que o nosso eleitorado acha. Estou preocupada. Atenção. Sim, pois, estamos atentos, de facto, a esta novidade política que chegou à Assembleia, que todos percebemos que é um extremismo e que é um populismo, que, como todos os populismos, é perigoso. E é bom que tenhamos a noção do que é. Aconselhamos os ouvintes a lerem o programa do partido, está disponível na internet, é uma questão de ler, para apreciar quem tem alguns conhecimentos de política, para ver qual é a base ideológica de sustentação deste partido, que já foi alterada, entretanto, nos últimos meses, mas o que lá está é suficientemente esclarecedor para se perceber que linha ideológica é esta. E acho que mesmo quem não perceba de política e não quiser estar a ir ver as bases do partido, basta apreciar um pouco das intervenções que o Sr. André Ventura tem tido, que além de proliferar discursos de ódio e de discriminação, tem tido um discurso que vai ao extremo do populismo. Portanto, nota-se perfeitamente que fala apenas aquilo que a população quer ouvir, não apresentando medidas concretas. Que dá votos. Mas acho que é importante dizermos aqui aos senhores ouvintes, e aproveitar que estamos aqui no meio de proliferação de informação, dizer aos senhores ouvintes que nos estão a ouvir, pronto, um grande pleonasmo agora, mas dizer aqui aos senhores ouvintes que votem em partidos que, portanto, que vão ao encontro dos seus ideais, mas que apresentem reformas concretas para o país, mas que defendam a nossa democracia, porque grande parte dos senhores ouvintes já têm alguma idade. Muitos de vós certamente passaram por períodos de Estado Novo, sabem o que foi viver durante períodos de repressão e de censura. Portanto, certamente que aliviados com o 25 de Abril de 74 não quererão algo parecido com, para Portugal, porque essas ideias de que apenas um partido com este teor autoritário traria benefícios para a nossa sociedade, não. A questão é que se a nossa política está a ser cada vez mais descredibilizada é por pessoas e por políticos como o André Ventura, que apesar de terem o dom da palavra e um discurso muito coerente, não fazem ideia do que defendem, não têm um discurso com medidas concretas e, portanto, votem em partidos reformistas, como é óbvio, mas que tragam uma sociedade democrática, que acho que é isso que é mais importante. Pensem nos vossos filhos, nos vossos netos. E o que é que querem para eles? Que futuro querem para eles? Se querem uma sociedade com alguma liberdade, ou com liberdade, claro, com alguns limites, onde possam estudar, ir para o estrangeiro, e viver de acordo com as normas impostas por si, ou se querem que toda a vida social seja totalmente imposta por um Estado autoritário? Deixo aqui esta reflexão. Sem dúvida. É uma boa reflexão para todos os senhores ouvintes. 100.2 Oliveira do Hospital. E ficamos agora com as notícias do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Laboratório de Ensino. Decorreu no nosso agrupamento de 27 a 31 de janeiro um laboratório de ensino com 3 alunos estagiários da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, do primeiro ano de mestrado de Português e Português Latim, que participaram em todo o processo de ensino-aprendizagem e conheceram um dos tesouros da nossa cidade, as ruínas da Bobadela. Foi uma semana intensa de experiências e vivências. Cursos profissionais de Multimédia e GEI visitaram o Museu do Caramulo. Os alunos do 11º F visitaram este sábado o Museu do Caramulo no âmbito da disciplina de inglês. O objetivo principal foi conhecer a exposição temporária A Arte da Persuasão, batendo neste espaço e compreender a utilização da língua inglesa, neste caso para fins políticos. Ainda houve tempo para apreciar o riquíssimo espólio da coleção de arte e a exposição de automóveis clássicos. No nosso agrupamento, o curso profissional de Multimédia, 11º ano, colabora com o Clube de Rádio. Durante este ano letivo, de 2019-2020, há uma equipa do curso profissional de Multimédia que colabora semanalmente com o Clube de Rádio e é responsável pela montagem e edição do programa A Escola e o Meio. O grupo é constituído pelos alunos Estevão Abreu, José Fonseca, Manuel Monteiro e Patrícia Nunes, supervisionados pela professora Teresa Batista, que os incentivou a esta colaboração. Têm feito um trabalho irrepreensível, com grande sentido de responsabilidade e profissionalismo. Um grande bem-haja a todos, porque afinal, o que fazemos juntos, fazemos bem. Terminamos aqui mais um programa à Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Brás, Bárbara Coquim, Francisca Rodrigues, João Oliveira, Mafalda Correia, Eduardo Adro, Maria Pedro, Matilde Gouveia, André Silva, Estevão Abreu, José Fonseca, Manuel Monteiro, Patrícia Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa, agradecemos a sua atenção. Rádio Boa Nova. Não é para ser, acabou entre nós, meu amor. Eu tentei dizer, fiz-te entender que estava perto do fim. Dá-me os meus EPs, os LPs, dá-me tudo o que te emprestei. O livro de Vinícius de Moraes e o retrato de Dorian Gray. E se algum amigo quiser saber do que aconteceu, diz-lhe que a culpada não fui eu. Eu que te mostrei a lua com Jorge Méliès, eu que te mostrei a vida longe da TV, e tu riste de mim como Jean-Baptiste Mulher. Questionar com o Marcel Duchamp, dançavas com Django Reinhardt até de manhã, e tu nem de Piaf conseguiste ficar fã. Sim. mas para buscar a minha coleção de BD, os meus cartões postais, os meus bonsais e a ração do Barbie. E se alguém perguntar por que desapareci, diz que não estão mais paranormais e que fugi de ti. Eu que me entreguei e nem é habitual. Eu que me esforcei, até mudei o visual. Digo agora adeus a esse olhar tão banal. Eu que nunca fui muito de rezar, mas mesmo assim subi para cima do altar. Não sou mais pitel, não, nem o teu troféu. Casal eu e tu, nem no passe barro. Casal eu e tu, nem no passe-partout. Rádio Boa Nova. Espetacular.